Centro de Salvador, bom dia, agora 628, frente da Eco. 628, bom dia. Identifique, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro 1019, reporte estabilizado, ele é. Descendo para 2 mil pés, 1019, agora 628. Salvador, boa noite, bom dia, bom 1817, ciente da informação, Foxtrot 380 Guarulhos. 17, informação Foxtrot correta, eu tenho 360 Guarulhos aprovado, senhor Fouquia 36, eu gostaria de recordar o 38. 36, tudo bem. Pronto, copa, senhor. Afirma. Noite no 7 da Gol, autorizada para Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 360. Decola da pistão no zero com curva direita, subida da ela até a posição Leda, após direto posição Bridge. Em Bridge intercepta para o Zulu no meio, até Bravo até o Zulu. Após voo direto posição Trivi. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera 120.8. Aciona 5542, Gol noite no 7. 360 com... decola da 10, curva direita, Tael, Leda, Bridge, pós-Bridge, Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, Trive, conforme a rota do plano, 128 ao controle, 5542 ao transponder. Correto, boa noite no 7, portão 5, chame e puxa estacionamento. Camará. Bom dia, 3520, tá? Informação Foxtrot. Confirme? É o TAN 3520, bom dia, informação Foxtrot, Aracaju. Bom dia, 3520, Foxtrot, correto, Aracaju, eu tenho 190 aprovado, pronto, cópia. Pronto, siga. 3520, autorizado, Sierra Bravo, Alfa Romeo, nível de voo 190, decolada pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, até a posição Jamo após Aracaju. Controle 120 decimal 8, transponder 5532, TAN 3520. 190 Aracaju, Puca Jamo Aracaju, 5532208. Correto, 3520, portão 4, chama e puxa o saneamento. Jamo Aracaju. O Gol no 628, visual no localizador. Chame Torre 118, decimal 612, no 620. 186, agora no 628. No 628. Dois Salvador, bom dia, voo no 628, final da 10, trem baixado travado. Bom dia, voo no 628, tráfego avistado, ajuste no 019. O senhor tem pouso autorizado, o senhor pressão no zero. O vento agora é de 150 graus com 07 nós, voo no 628. Livre pouso no 10, gol 1628, ajuste 1089. Voo 628, nas solas 42, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Kilo até o Pátio 3. Atenta ao sinalizador no Pátio 3, o Gol no 628. Atente, Alfa Kilo para o Pátio 03, agora no 628. Corre. Salvador, Eltan 3520, pushback acionamento no gate. 3520, aprovado pushback acionamento, chame pronto pro táxi. Chamada para o táxi 3520. Doutor, eu vou 18 no 7 no 05 para o pushback acionamento. Portão 5 aprovado, pushback acionamento. Boa noite no 7, chame táxi. Chamada táxi, 8 no 7. Cautela no pushback devido à aeronave no parte 3, sendo sinalizada a princípio do portão 09, ok? Informe o pessoal de solo, a aeronave no parte 3 sendo sinalizada no portão 09, com pushback com cautela. Entendo, informará o pessoal de solo com cautela, voo 18, 17. Torre, voo no 628. Prossiga, senhor. A gente não está avisando com o balizador. Poderia confirmar a posição? Afirmo, senhor. O portão que eu tenho aqui alocado para o senhor é o portão 09, mas essa informação não é das mais confiáveis. Eu sugiro que o senhor aceite a posição que o balizador se encontrar. Eu não tenho visualização boa do parte 3 por agora. Por gentileza, poderia ver se tem algum balizador no portão 9, no posição 9? Não tem, a gente está visual com nenhum balizador aqui no pátio. Obrigado, então, senhor. Vou entrar em contato com a Infraero e já volto com a posição. Ok, obrigado. O voo 628, a Infraero já está ciente da situação. Mesmo pediu que o senhor chegasse um pouco mais à frente, o senhor se encontra no início do parte 3, perto das posições 3 e 4, onde a posição alocada seria 09, e a pessoa iria entrar em contato com o fiscal de pátio para checar o problema de verdade. Ah, tá ok, então. Obrigado, voo 628. Torre Salvador, 3520 para o táxi, 3 horas autonomia, alterna Salvador POB 73. 073, senhor? 73, 73073. Copiado, 3520 autorizado, Índia em alfa até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 9, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, senhor. Índia em alfa, 10, 19 na altura, chamando no ponto de espera para decolagem, está 3520. Salvador, bom dia, é o Webjet, Whisky, Juliette, Kilo. Whisky, Juliette, Kilo, bom dia, prossiga. Whisky, Juliette, Kilo, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, box de número 02. Copiado, Kilo, mantenha a posição a princípio, eu tenho a aeronave da Gol agora procurando o balizador no pátio 3, assim que a mesma parque autoriza o início do seu reboque, ok? Paciente na escuta do Torre Salvador, Kilo. Para o táxi do voo 18, 17, POB 125, 4 horas e 3, Galeão. 125, 0403, Galeão. Confirma, senhor? Afirmo. Copiado, o voo 817 tem táxi aprovado via Índia e Alfa até o ponto de superação no 0, ajuste no 019, chame pronto para o código de ponto de superação. Tem autorizado Índia e Alfa. Quando espera chamará pronto para decolar, já ajustado com 1019, 18, 17. Salvador, TAN 3520, ponto esperadão no 0, pronto decolagem. TAN 3520, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0. O vento agora é de 17 a 0 graus, com 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar o TAN 3520. São 1 a 7 a 0 graus com uma dúzia de nós.